FM. Muito mais graça. De lixo pra juntar lá fora e caminho levar. Eu já gastei meio em 5 frascos de boa pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa. O colchão eu já mandei lavar, mas coração não lava. Saudade sempre foi na cesta, porque eu sei que vai sair certeza. E quem tá solteiro sempre beija, vai me esquecer com umas na cabeça. Shine.